Continuação da tradução das Eneidas de Plotino, primeira Eneida, 1.8. Portanto, a alma perfeita, volvida para inteligências, é sempre pura. Ela se afasta da matéria. Ela não vê e não aproxima esta coisa sem limite, sem medida, esta coisa má, pura. Ela permanece fixa nos limites assinalados pela inteligência. A alma que aí não permanece e que sai dela mesma, porque ela não é a alma perfeita e a alma primeira, não é senão uma imagem dessa alma. Devido tudo o que ela tem, pelo menos, cheia de indeterminação, devido a essa deficiência, ela vê obscuridade. Ela é já material, porque ela olha o que a alma superior não olha. Abre parênteses. No sentido em que se diz que vemos até a obscuridade. Fecha parênteses, ponto. Mas se a falta de bem é a razão pela qual ela vê obscuridade e vive nela, o mal é então esta falta. De onde vem a obscuridade? A falta de bem é, para a alma, o primeiro mal. E a obscuridade vem em segundo grau. A natureza do mal não é mais, então, na matéria. Não está mais, então, na matéria. Ela é anterior à matéria. Não. O mal não consiste numa falta parcial, mas numa falta completa de bem. A coisa que falta um pouco de bem não é uma coisa má. Ela pode até ser perfeita, ao menos em seu gênero. Mas quando a falta de bem é total, como na matéria, nós temos o mal verdadeiro. Aquele que não tem nenhuma parte, não participa do bem. A matéria não tem o ser que lhe permitiria ter parte do bem. Se diz que ela é por equívoco. A verdade é que ela é um não ser. Há uma falta de bem que consiste em não ser o bem. Mas a falta total do bem é o mal. Quando a falta aumenta, o ser pode cair no mal e ser já mal. Concebei não tal ou tal mal como a injustiça ou tal outro vício, mas o mal, aquele que não é ainda um desses males, aquele de que esses males são como espécies produzidos pela adição de uma diferença específica. Da mesma maneira, há na alma um mal genérico, a malignidade. E suas espécies vêm, quer da matéria das ações na qual ela se exerce, quer da diversidade das partes da alma em que ela se introduz, uma dessas partes sendo conhecimento ou visão, a outra, a tendência ativa e a paixão. Mas, dir-se-á, e os maus eternos? Como os relacionar a essa natureza? A doença e a pobreza, por exemplo. A doença é uma falta ou um excesso que se encontra em corpos materiais que não retém por sua ordem, sua medida. A fialdade é a matéria quando não é dominada pela forma. A pobreza é uma falta e uma privação, a das coisas que nos são necessárias devido à nossa união com a matéria, cuja natureza é a própria indigência. Se eu tenho razão, é mistério concluir que nós não somos o princípio de nossos males, e que o mal não vem de nós mesmos. mas que os males existem antes de nós. O mal possui o homem e o possui apesar dele. Há um meio de escapar aos males que estão na alma. Alguns o podem, mas nem todos o podem. A matéria existe nos deuses sensíveis e com ela o mal. Mas o vício propriamente humano não é o mesmo aí, pois que não existe em todos os homens, pois podemos dominá-lo, em parênteses, embora seja melhor ainda não ter que fazê-lo, fecha parênteses, e dominá-lo pela parte material de nosso ser. Outra linha, 6. Busquemos também que sentido Platão diz que os males não perecerão e que eles existem necessariamente. Que os males não estão entre os deuses, mas que circulam sempre através da natureza dos mortais e o lugar que eles habitam. É nesse sentido que o céu é puro de todo mal, porque procede sempre regularmente e com um movimento ordenado. E porque nele não há nenhuma injustiça e nenhum vício. Os corpos celestes não fazem mal uns aos outros, graças à bela ordenação de seus movimentos. Sobre a terra existiria, ao contrário, a injustiça e a desordem. Tal é a natureza mortal e tal é sua residência. Contudo, o que segue Platão, é preciso fugir daqui. Não se deve relacionar as coisas da terra. Esta fuga, diz ele, consiste não em deixar a terra, mas nela permanecer e nela viver na justiça e na santidade acompanhadas da prudência. Como ele diz, é mister fugir da malignidade. A malignidade e o que dela provém. Eis para ele o mal. O interlocutor de Sócrates lhe diz que o mal seria aniquilado se persuadisse os homens do que ele dizia. E Sócrates responde: o mal existe necessariamente porque é mistério que haja um contrário ao bem. Como a malignidade humana de que se fala a seguir poderia ser o contrário do bem em si, pois a malignidade é o contrário da virtude, mas a virtude não é o bem em si, mas um bem que nos torna senhor da matéria. Como o bem em si poderia ter um contrário? Esse contrário seria sem qualidades. Segunda objeção, é necessário em todos os casos, se um contrário existe, que seu contrário exista também. Quando o contrário existe, seu contrário é possível, abre parênteses, por exemplo, se a saúde existe, é possível que a doença exista, fecha parênteses, mas não é necessário. Eu respondo que não tem necessidade que Platão afirme a verdade desse princípio toda espécie de contrários, mas que ele o afirma somente do bem e do mal. Mas, e voltando-se à minha primeira objeção, se o bem é o ser, e até está além do ser, como pode ter um contrário? Nos casos dos seres particulares, o ser não tem contrário. Provas pela numeração indutiva. Essa demonstração não tem alcance para o ser universal. Qual é, pois, o contrário do ser em geral ou dos seres primeiros? O contrário do ser é o não ser. O contrário da natureza do bem é a natureza e o princípio do mal, pois há dois princípios. Um é aquele dos bens e o outro aquele dos males. Cada um dos caracteres contidos num dessas duas naturezas é contrário a cada um dos caracteres contidos na outra. Portanto, tomados em seu conjunto, elas são contrárias uma à outra. E mais ainda que as outras contrárias, pois os outros contrários são da mesma espécie ou do mesmo gênero. E as coisas nas quais eles estão têm algum caráter comum. Mas o bem está separado do mal. Todos os elementos que constituem a essência de um têm seus contrários na essência do outro. Como seriam, portanto, contrários no mais alto grau, já que os contrários se definem as coisas mais afastadas uma da outra? Sim, o limite, a medida e outros caracteres que estão na natureza de Deus são os contrários do limitado, do excesso e dos outros caracteres da natureza do mal. Portanto, o conjunto de uns é o contrário do conjunto dos outros. Ademais, um não tem senão um ser mentiroso. É primitivamente, essencialmente mentira. Ao outro pertence o ser e o ser verdadeiro. Portanto, o que é essencial num é ainda o contrário do que é essencial no outro, como o verdadeiro é contrário do falso. Está, pois, demonstrado que não é verdadeiro em todos os casos que o ser não tenha contrário. Eis ainda o fogo e a água. Admitimos que um é o contrário do outro. Se não tivesse uma matéria comum, do qual o quente e o seco de uma parte, o úmido e o frio de outra parte são atributos acidentais. Se tomar neles os únicos elementos constitutivos de sua essência, sem esta matéria comum, seriam contrários. E haveria então uma substância contrária a uma substância. Portanto, dois termos completamente separados, que não têm nada em comum e que são, por sua natureza, no máximo afastamento, são contrários um ao outro, pois são contrários não por suas qualidades nem pelos predicados de uma categoria qualquer, mas porque estão afastados o mais possível um do outro, pois eles são feitos de elementos opostos, cada um a cada um que os constitui. Outra linha, 7. Para a segunda questão. Em que sentido se diz? Se o bem existe, o mal existe necessariamente. Será no sentido que é mistério da matéria no universo? Que é mistério a matéria no universo? Esse universo é feito necessariamente de coisas contrárias e não existiria se não houvesse matéria? Sim, a natureza deste mundo é feita de uma mistura de inteligência e de necessidade. Tudo o que nele vem de Deus é bom. O mal vem da natureza antiga, assim como Platão chama a matéria, que não foi ainda ordenada. Mas se o todo é feito por Deus, como então dizer que o todo é uma natureza mortal? Abre parênteses, admitamos, com efeito, como demonstrado, que pelas palavras, esse lugar, ele entende o universo, fecha parênteses. É como ele diz, pois vós nascestes, vós não sois imortais, mas graças a mim, vós não sereis jamais destruídos. Neste caso, a razão de dizer que o mal não perecerá. Como, pois, fugir do mal? Ele diz, não ao mudar de lugar, mas ao adquirir a virtude e ao se separar do corpo, pois assim se separa da matéria, pois estar com o corpo é também estar com a matéria. O que é estar ou não estar separado? Platão explica que quer dizer estar perto dos deuses? É estar perto dos objetos inteligíveis, pois lá estão os deuses imortais. Para a questão da necessidade do mal, pode-se responder ainda assim: já que o bem não existe sozinho, há necessariamente na série das coisas que surgem dele, ou, se se quer, que dele descende ou dele se afastam, um termo último, após o qual nada pode ser mais engendrado. Esse termo é o mal. Há necessariamente alguma coisa após o primeiro. Portanto, há um termo último. Esse termo é a matéria, que não tem nenhuma participação de bem. Tal é a necessidade do mal. Outra linha, 8. Mas disse: não é a matéria que nos torna maus. A ignorância e os maus desejos não provêm da matéria. É com efeito o vício do corpo que produz o mal? Sim. Não é a matéria, mas a forma que o produz. É, por exemplo, o aquecimento, o resfriamento, o amargo, o salgado, todas as espécies de humores, o estado de plenitude e de vacuidade de tal ou qual órgão. De uma maneira geral, o estado do corpo é a razão das espécies diferentes de desejo e, se quer, dos erros. O mal é, pois, forma antes que matéria. Mas se todos esses fatos são verdadeiros, está-se forçado a admitir, contudo, que o mal é a matéria. Essas qualidades que produzem o mal estão na matéria. Separadas dela, elas não o produziriam. Da mesma forma, o machado não corta sem o ferro. Ademais, essas formas da matéria não são o que elas seriam se elas existissem em si mesmas. São razões presas da matéria e, por isso, corrompidas e impregnadas da natureza material. O fogo tomado em si mesmo não queima. Nenhuma outra forma tomada em si mesma produz os efeitos que ela produz desde que ela vem na matéria. É esta que se torna senhora da imagem da forma que há nela. É ela que a altera e a corrompe, ao justapor sua própria natureza, que é contrária da forma, pois ela não acrescenta à forma uma outra forma, por exemplo, a forma do quente à do frio, mas a forma do quente, ela anexa sua própria falta de forma a toda forma, sua ausência de forma, ao ser medido seu excesso e seu defeito, sua falta. E ela alcança fazer de maneira que a forma lhe pertença e não permaneça a forma de um só e mesmo ser. É como o alimento nos animais. Uma vez absorvido, ele não é mais o que era. Num cão, ele torna sangue de cão, carne de cão. Transforma-se em humores de toda a espécie, porque é esse corpo que o recebeu. Portanto, se o corpo é a causa do mal, é ainda a matéria que é a causa do mal. É preciso dominá-lo. Disse: o princípio capaz de dominá-lo não se purifica senão ao fugir dele. A intensidade dos desejos, sua maneira de ser dependente do temperamento corpóreo, e não se domina enquanto se estiver ligado a esse temperamento. São defeitos orgânicos que impulsiona o nosso juízo, ele tira um calor e atividade. Os defeitos contrários nos tornam leves e inconsistentes. Uma outra prova está na variação das nossas disposições segundo as ocasiões. Os desejos e a reflexão são supericitados, nos pelo alimento e noutros pelo jejum, e somos diferentes segundo absorvermos tal ou qual alimento. Portanto, o primeiro mal está na desmedida. O segundo mal consiste em adquirir esta desmedida por semelhança ou por participação e tomá-la como atributo. Ou ainda, o primeiro mal é a obscuridade. O segundo mal é receber a obscuridade. Portanto, a ignorância, que é o vício e a desmedida na alma, é o segundo mal e não o mal em si. Da mesma forma, a virtude não é o primeiro bem. Ela só é um bem por sua semelhança e sua participação ao primeiro bem. Abre linha 9. Por qual faculdade conhecemos vício e virtude? E o vício de início? A virtude nós a conhecemos pela própria inteligência e pela sabedoria. Ela conhece a si mesma, mas o vício? Como a regra, sabemos se uma linha é reta e se ela não é. Graças à virtude, conhecemos o que está em desacordo com ela. A intuição desse desacordo, quero dizer, do vício, não a intuição do vício total, que é infinito, e que pensamos apenas negativamente, como negação da virtude, mas somente a intuição do vício parcial, pelo que lhe falta de virtude, ao ver um ser parcialmente virtuoso, captamos pela parte da virtude que possui, aquela que lhe falta e que apresenta na virtude total é ausente aqui. Esta privação chamamos vício sem definir o que ela é de uma maneira positiva. E é igualmente no caso da matéria. O rosto é feio porque a razão seminal não pôde dominar a matéria e ocultar a feiura. Mas podemos representar a feiura pelo defeito da forma. Mas como representar o que não tem absolutamente nenhuma forma? É ao negar absolutamente toda a forma, nós chamamos matéria o que não tem qualquer forma, e é mistério perceber interiormente esta ausência de forma, ao negar toda a forma, se queremos ter a visão da matéria. Também é a inteligência que a vê, mas uma inteligência diferente dela mesma, que não é a verdadeira inteligência, porque ela se resigna a ver o que não lhe pertence. Ela é como o olho que se afasta da luz a fim de ver a obscuridade. Não vê mais, pois abandonou a luz, com a ajuda da qual ele não pode ver a obscuridade. Sem ela, pois, ele não pode ver. Pode somente não ver. E nisto consiste a visão da obscuridade, tanto quanto ela é possível. Do mesmo modo, a inteligência abandona sua luz interior, sai dela e avança até um domínio que não é mais o seu. Ela não o alcança com ela sua própria luz e é afetada de uma maneira contrária ao seu ser, a fim de ver a realidade contrária à sua. Outra linha, 10. Bastante lá em cima. A matéria disse, é sem qualidades. Em que sentido então ela é má? Sem qualidades quer dizer que, tomada em si mesma, ela não possui nenhuma das qualidades que ela recebe e que estão nela como num sujeito, mas não que elas a tenham, tenham a natureza. Ora, se ela tem uma natureza própria, o que é que impede que essa natureza seja má, sem que mal signifique uma qualidade? Também a qualidade é o pelo qual um sujeito diferente dela é dito tal ou tal. Então é, pois, um atributo, uma coisa que está em uma outra coisa. Mas a matéria não está em outra coisa. Ela é um sujeito ao qual pertencem os atributos. E como esse sujeito não tem qualidades entre os seus atributos, disse que é sem qualidades. Se, pois, um ser é qualificado segundo a qualidade que possui, como, pois, a matéria, que não admite a qualidade, poderia ser qualificada tal ou tal? Há, pois, razão de dizer ao mesmo tempo que ela é sem qualidade e que ela é má. É má por ela. É má para ela é não ter uma qualidade. Consiste em não tê-la. Ela não seria, talvez, má se ela fosse uma forma e não uma natureza contrária à forma. Outra linha, 11. Mas, seguirá. A natureza contrária à forma é a privação. Ora, a privação está sempre em um sujeito. E ela, por si, não tem realidade substancial. Se, pois, o mal consiste numa privação, estará num sujeito privado de forma. Não existirá, pois, por si mesmo. Esse sujeito é a alma? O mal e o vício serão, então, a privação de uma forma na alma e não uma realidade exterior a ela. Ademais, certos argumentos visam negar completamente a existência da matéria. Outros, ao admitir a sua existência, provam que ela não é má. Não se deveria procurar o mal fora da alma, onde se coloca como ausência de bem. Se a privação é a privação de uma forma, cuja presença é útil a um ser, e se, na alma, ela é a privação do bem? Sim, por outro lado, a alma produz o vício nela mesma por sua própria razão seminal, ela não contém, pois, nenhum bem. Então, ela não tem a vida, que é um bem. Ela é, pois, inanimada, pois ela não tem a vida. Eis, pois, uma alma que não seria uma alma. Ora, é um mistério que ela possua a vida por sua própria definição. A privação do bem não lhe vem de sua própria natureza. Ela tem uma forma do bem. Ela possui um bem que é o traço da inteligência nela. Ela não é por si mesma um ser mau. Ela não é tampouco o primeiro mal. E o primeiro mal não é um dos seus atributos, pois o bem não está completamente ausente. Outra linha, 12. Responder-se-á que o vício e o mal interiores à alma não são uma privação total do bem, mas uma privação parcial. Eis, pois, que, possuindo uma parte do bem e privada da outra parte, ela tem um sentimento misto de bem e de mal. O mal não está sem mistura, e não se descobrirá aí ainda o mal primeiro em toda a sua pureza. Acrescentai que o bem pertencerá à alma por sua essência e o mal por acidente. Outra linha, 13. O mal da alma, disse, não seria um obstáculo para a alma como o mal da vista é um obstáculo para a visão? Nesse caso, é o mal em si que produz o mal da alma. E se o produto é, pois, consiste, pois, em ser ele mesmo outra coisa, se, pois, o vício é um obstáculo à atividade da alma, ele produz o mal sem ser ele propriamente o mal. Inversamente, a virtude não é o bem, mas ela concorre apenas. E se a virtude não é o bem, o vício não é o mal. Ademais, a virtude não é o belo em si, nem o bem em si. O vício não é, portanto, o feio em si, nem o mal em si. Dizemos, a virtude não é o belo em si, nem o bem em si, porque o belo em si e o bem em si se dão antes dela e além dela. E é boa e bela por participar. Subindo acima da virtude, encontra-se o belo e o bem, e descendo-se abaixo do vício, encontra-se o mal em si. Que se o contemple, quer que esteja, ademais, que seja ademais a natureza desta contemplação, quer que se torne ele mesmo mal por participar dela, encontra-se então completamente na região da dissemelhança. Imergindo nela, faz uma queda num charco obscuro, pois se a alma vai até o vício absoluto, ela cessa de ser viciosa e ela muda o vício por uma outra natureza ainda pior. Ainda há alguma coisa de humano no vício e é misturado com seu contrário. A alma então morre como morre uma alma. Morrer para ela, enquanto está ela imergida no corpo, é penetrar na matéria e nela rassasier. E quando ela sai do corpo, é repousar na matéria até que ela suba e retire os seus olhares do charco. Eis vir do Hades e adormecer. Outra linha, 14. O vício de Siá é a fraqueza da alma. A alma má é a alma apaixonada, móvel, empolgada pelo de vício em vício, impulsiva, irritável, pronta a julgar e ceder sem dificuldade às representações obscuras. Ela é como essas frágeis obras de arte ou da natureza que um sopro, um turbilhão, bastam para destruí-la. Busquemos o que é esta fraqueza e de onde ela vem. Pois a fraqueza da alma não é como a do corpo. Na do corpo, há também capacidade de agir e passividade. Eis porque se emprega, por analogia, a palavra fraqueza, em parênteses, a menos que a causa da fraqueza não seja nos casos a mesma, a saber, a matéria, fecha parênteses, ponto. Mas é um mistério ir ao fundo das coisas. Qual é, pois, a causa de que se chama a fraqueza da alma? Não é a condensação ou a rarefação, a magreza ou lambampoão, ou uma doença como a febre, que produzem a fraqueza da alma. Essa fraqueza existe necessariamente, ou então na alma completamente separada da matéria, ou então na alma unida à matéria, ou então numa e noutra. Se, pois, ela não está na alma separada da matéria, em parênteses, esta alma com efeito é pura, ela tem, como se diz das asas, ela é perfeita e não encontra obstáculo para a sua atividade, fecha parênteses, ela permanece, não resta que ela seja na alma caída, que não é nem pura nem purificada. E a fraqueza é, para essa alma, não pela supressão de alguma coisa que ela possui, mas pela adição de um elemento que lhe é estranho, como a flema ou a bilis no corpo. E se se capta claramente como convém a causa da queda da alma, a solução da questão torna-se evidente. A matéria é uma realidade, e a alma também. Há para elas um só e mesmo lugar. Não há, com efeito, uma região para a matéria e uma região separada para a alma. Por exemplo, a região terrestre para a matéria, a região do ar para a alma. Quando se fala de uma região separada em que estaria a alma, quer-se dizer que ela não está na matéria, que ela não lhe está unida, que ela não se forma, que ela não se forma um ser composto da alma e da matéria, que ela não é na matéria como num sujeito. Eis o que se quer dizer com sua separação. Ora, a alma tem potências múltiplas, e ela ocupa o começo, o meio e o fim. A matéria presente reclama e importuna a alma ao querer penetrar nela. Mas o lugar das almas é sagrado, e não há nada nele que não tenha sua parte da alma. A matéria expondo-se à sua luz é iluminada. Mas ela não pode receber o ser que lhe envia seus raios. Esse ser não sofre absolutamente a matéria, embora ela lhe seja presente. Ele não a vê devido mesmo à causa da sua malignidade. Em compensação, o brilho e a luz que vem dele são obscuros para a matéria. Ele se mistura a eles e os enfraquece. Ela é a causa do devir e da vinda das almas nela, pois a alma não viria na matéria se a matéria não lhe estivesse presente. Tal é a queda da alma. Ela vem na matéria e enfraquece, porque ela não tem mais todas as suas potências. A matéria lhe impede de passar ao ato. Ao ocupar o lugar que a alma ocupa, ao forçá-la, por assim dizer, a se recerrer, ela furta esse raio que ela recebeu e o torna mal até que possa volver a sua fonte. Eis, pois, a matéria que está para a alma, que é para a alma causa de fraqueza e de vício. É ela de antemão que é má e que é primeiro mal. Devido à matéria, a alma que a sofreu torna-se geradora do devir. Em comunhão com a matéria, ela torna-se má. A presença da matéria é a causa. Ela não se engajaria no devir se, graças à presença da matéria, ela não recebesse nela a realidade que não é, mas que se torna. 15. Outra linha. Mas disse: a matéria não existe. É preciso tirar de nosso tratado sobre matéria uma demonstração da necessidade de sua existência substancial. Nós já falamos amplamente sobre isso em outro lugar. Mas disse ainda: o mal não é uma realidade. Então será necessário suprimir também o mal, e também todo objeto de desejo, e por consequência o próprio desejo, a aversão e o pensamento, pois não se deseja que o bem, não se deseja senão o bem. Não se tem aversão senão pelo mal. O pensamento e a sabedoria são o conhecimento do bem e do mal, e são eles mesmos um bem. Há, pois, necessariamente um bem, e um bem sem mistura de mal. Pois coisas misturadas de bem e de mal, além das coisas misturadas de bem e de mal, se elas têm uma parte maior de mal, elas alcançam finalmente o mal total. Se elas têm uma menor parte, elas tendem ao bem, à medida que essa parte se diminui. Que seria o mal para a própria alma? Que seria para a alma que não está em contato com uma realidade inferior a ela? Não haveria, então, nem desejo, nem dor, nem cólera, nem temor? Pois, que se crê, senão, que o composto do corpo e da alma seja dissolvido? Apenas o sofrimento tem lugar quando ele se dissolve. O desejo acompanha o estado de perturbação neste composto e a previsão de um remédio que põe fim a esse estado. A representação é um choque da parte racional da alma por um objeto exterior. Ela recebe esse choque porque ela não é indivisível. A opinião falsa vem de que a alma... de que a alma surge da verdade. E ela surge dela porque ela não é pura. O desejo que nos leva à inteligência é totalmente outra coisa. A alma se une exclusivamente à inteligência, ela aí se fixa e se inclina mais para os seres inferiores. Mas o mal não existe isoladamente, graças ao poder e à natureza do bem. Ele se mostra necessariamente tomado nos laços da beleza, como um cativo coberto de cadeias de ouro. Esses laços ocultam, a fim de que a sua realidade seja invisível aos deuses, a fim de que seja sempre ante o olhar dos homens, e a fim que estes, mesmo quando vejam, possam, graças às imagens que o recobrem, lembrar-se da beleza e unir-se a ela. Nove, em crochê 16, do suicídio racional. Outra linha. Não faça sair pela violência a alma do corpo, para que ela não saia assim. Pois ela irá bem se ela tem a disposição que é mistério para ir-se dele. Ir-se dele é passar para uma outra região. A alma permanecerá sobretudo, e ela deixará o corpo se destacar dela integralmente, quando ela não tem mais necessidade de mudar de lugar, mas que ela esteja já totalmente fora do corpo. Como, pois, o corpo se destacará da alma? Quando a alma não tem mais lugar com ele, mais laço com ele, e o corpo não pode mais mantê-lo em seus laços, desde que ele perdeu a ligação harmônica, graças à qual ele possuía uma alma. O que acontece, pois, se se emprega meios violentos para romper essa harmonia do corpo? Faz-se, então, violência ao corpo para destacá-lo da alma. Não é ele, pois, que deixa a alma partir. É a paixão que faz romper seus laços. É o desgosto, a tristeza ou a cólera. Não se deve agir assim. Mas se se percebe que a loucura vai sobrevir, é pouco provável que a loucura domine o sábio, mas se ela vem, que ele apunha no número desses acontecimentos necessários que aceitamos, sendo dadas as circunstâncias, embora não queiramos por si mesmos. Ademais, é sem dúvida prejudicial a alma em pegar o veneno para fazê-la sair do corpo. Além disso, o tempo que foi dado a cada um de nós está fixado pelo destino, e é perigoso preveni-lo, a menos, como dizemos, que não haja absoluta necessidade. Enfim, tais somos ao sair do corpo. Tal é o estágio que ocuparemos lá embaixo. já que nosso progresso pode ainda continuar, é mister não sair a alma do corpo. Terminamos aqui a primeira Enéada.